um imenso orgulho na palavra Açor, e em redor das ilhas o mar é maior. Como num convés respiro amplidão, no ar brilha a luz da navegação. Mas este convés é de terra escura, é de lés a lés, prado agricultura. É terra lavrada por navegadores, e os que no mar pescam são agricultores. Por isso há nos homens a prumo de proa, e não sei que sonho em cada pessoa. As casas são brancas em luz de pintor, quem pintou as barras afinou a cor. Aqui o antigo tem o limpo do novo, é o mar que traz do largo renovo. E como num convés de intensa limpeza, há no ar o brilho de bruma e clareza. É convés lavrado em plena amplidão, é o mar que traz as ilhas na mão. Buscamos no mundo mar e maravilhas, deslumbradamente surgiram nove ilhas. E foi na terceira, com o mar à proa, que nasceu a mãe do poeta Pessoa, em cujo poema respiro amplidão e me cerca a luz da navegação. Em cujo poema, como num convés, a limpeza extrema, luz de lés a lés. Poema onde está a palavra pura de um povo cindido por tanta aventura. Poema onde está a palavra extrema que une e reconhece, pois só no poema um povo amanhece.